Divina fonte é Jesus de purificação, pois sobre a cruz por nós verteu o sangue da aspersão. E nesse sangue tem perdão quem nele crer e se entregar, e com sincero coração seu santo nome confessar. Consciência em paz Jesus nos deu perante o grande Deus. Virtude e graça lá do céu tem os remidos seus. De gloriosa salvação herdeiros somos por Jesus. Não resta mais condenação. Bendito seja o Deus da luz. O Salvador ressuscitou e para o Pai subiu. Do cativeiro libertou aqueles que remiu. Ao céu subiu o remidor e os salvos subirão também. Contemplarão o Criador na celestial Jerusalém.